Amar, amei. É, vagabundo também ama. Só que eu separei, terminei. Você, DJ Guga, manda pra ela. Você não deu valor, você só brincou, não valorizou, por isso que acabou. Você não deu valor, você só brincou, não valorizou, por isso que acabou. Você que se emocionou e agiu sem pensar. E agora tem outra no seu lugar. E agora tem outra no seu lugar. E aqui agora tem outra no seu lugar. E pro meu ex-amor eu vou mandar um recadinho. Pro meu ex-amor eu vou mandar um recadinho. Quero muito seu bem, bem longe de mim. Quero muito seu bem, bem longe de mim. Quero muito seu bem, bem longe de mim. Eu não era ex. Não era gado nem segunda opção. Eu era um luxo na sua vida que cê não vai ter mais não. Eu era um luxo na sua vida que cê não vai ter mais não. DJ Guga, manda pra ela. Você não deu valor, você só brincou, não valorizou, por isso que acabou. Você não deu valor, você só brincou, não valorizou, por isso que acabou. Você que se emocionou e agiu sem pensar. E agora tem outra no seu lugar. E agora tem outra no seu lugar. E aqui agora tem outra no seu lugar. E pro meu ex-amor eu vou mandar um recadinho. Pro meu ex-amor eu vou mandar um recadinho. Quero muito seu bem, bem longe de mim. Quero muito seu bem, bem longe de mim. Quero muito seu bem, bem longe de mim. Eu não era ex. Não era gado nem segunda opção. Eu era um luxo na sua vida que cê não vai ter mais não. Eu era um luxo na sua vida que cê não vai ter mais não.